ZYD209, 90,9 MHz. FM91, uma empresa do grupo RBA, uma emissora do Sistema Norte de Comunicação. FM91, sucesso em primeiro lugar. Marabá, para Brasil. Em todo lugar, só FM91.